Minha, quem disse que ela foi minha? Se fosse, seria rainha, que sempre vinha aos sonhos meus. Minha, ela não foi um só instante, como mentiam as cartomantes, como eram falsas as bolas de cristal. Minha, repete agora esta cigana, lembrando fatos envelhecidos que já não ferem mais os meus ouvidos. Minha, quem disse que ela foi minha? Se fosse, seria rainha, que sempre vinha aos sonhos meus. Minha, ela não foi um só instante, como mentiam as cartomantes, como eram falsas as bolas de cristal. Minha, repete agora esta cigana, lembrando fatos envelhecidos que já não ferem mais os meus ouvidos. Música.